ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto. Comigo, Carlos Bonaparte e com a Adriana Pequeno. Olá, pois Adriana. É. Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um domingo, connosco os dois. Bem, têm que nos gramar, é verdade. Mas isso, vocês até gramam com carinho e paciência. Bem, se não reclamam é porque gostam, não é? Exatamente. Que aquela consente, portanto... Se gostam, continuem a gostar, nós também gostamos, gostamos que vocês gostem. Exato, nós gostamos de vocês também. E claro que gostamos muito que a família esteja sempre toda reunida, portanto, reúnam a vossa família para nos ouvir, claro. Claro, e mais se, enfim, se deixarem a sua participação, se deixarem a vossa mensagem, isto não fica mais bonito. Vá lá, escrevam-nos para o nosso e-mail geral.3em.radioantenaweb.info, não é? Sim, mas também podem escrever para geral.radioantenaweb.info. Se mandarem para aí, volta para trás, porque assim mesmo não existe. Ah, pronto. Tem que ser geral.radioantenaweb.gmail.com. Ah, isso. É, pronto. Desculpem lá o equívoco. Não, porque isto, o sistema adivinha. É pá, não olha que não é geral, geral.radioantenaweb.info, é outro, lá eu reencaminho para ali. Por acaso houve em tempos um geral.radioantenaweb.info, mas só teve para aí 5 dias, o que é que foi? Depois vimos que não dava e pronto, voltamos ao da Gmail. Alves, sós. Hum? Nada. Eu depois digo em off. Ah. Tá bom. É melhor. Tem mais espaço o e-mail da Gmail. Bom, hoje vamos dançar, não é? Exato, vai ser dança. Nem todas as músicas são o mesmo estilo, mas são todas dançadas. Ótimo. Então, vamos lá isso. Vão ser 6 musiquinhas, não é? Sim. Vamos começar com a música ou vamos à informação? Vamos começar com a música. Hoje vou deixar a informação lá mais para o meio. Ok, então vamos lá começar com os Bastille, acho eu, Of the Night. Esta é uma banda de, bem, segundo a Wikipédia, indie rock inglesa, formada em Londres em 2010. Teve como começo um projeto solo do cantor e compositor Dan Smith, o qual decidiu mais tarde formar a banda. O quarteto é composto por Daniel Smith, Chris Wood, William Ferguson e Kyle Simons. O nome da banda deriva do Dia da Bastilha, um evento celebrado no aniversário do Daniel Smith, 14 de julho. Esta música é uma música de 2013, e é o primeiro single do álbum All This Bad Blood, que é uma versão mais alargada do seu primeiro álbum de estúdio chamado Bad Blood. Esta música é uma mistura de duas músicas dos anos 90. Uma de 93, chamada The Rhythm of the Night, da italiana Corona, e uma de 92, chamada Rhythm is a Dancer, do alemão Snap. E é tudo. Sabes como é que eu dizia quando eu era pequeno? Sabes como é que eu dizia essa tal tomada, não é? Sabes como é que eu chamava aquilo? Não. Era a tomada da Bastilha. Ah. Porque eu não sei lá de associar a Palestina, então era a tomada da Bastilha. É. Coitadinho. Enfim, já não tinha o juizinho todo desde miúdo, mas pronto. Era a Bastilha. Mas quem é que tem o juízo todo desde criança? Pois, não sei. Mas depois há quem o recupere, percebes? E não foi o meu caso. Há quem depois vá crescendo e tal, e juízes e não sei o quê. Eu não, manteve-se mais ou menos a mesma coisa. Pode-se dizer que sim. Também é bom, também é bom. Ai, ai. E mais música? Mais música, vamos para a segunda, que são os Liberty X. Agora são só chamados Liberty, com Just a Little. Estes são um grupo pop inglês-irlandês, formados pela Michelle Eaton, pelo Tony London, Kevin Sim, Jessica Taylor e Kelly Young. Foi formado pelos cinco finalistas do Popstars, que falharam, portanto, a ida para o grupo vencedor, o Hearsay. Esta música foi escrita pela cantora Michelle Hiscoffery e produzida pelo The Big Pockets, e já agora foi feita em 2002 para o terceiro, como terceiro single do álbum de estreia chamado Thinking Over, de 2002, claro. E não tenho Pois é. nada a dizer. Pronto, eu também não. Então pronto, ficamos com estas duas. É verdade. Vamos à música, daqui a um bocadinho de atenção, porque há informações importantes. Nosso informação 3 em ponto. Vamos ter aqui algumas informações relevantes. O que é que se passa comigo hoje? É o que eu digo, hoje não está bem. Não estou. Não, Não sei o agora que é que se passou. parecias o Lost. Não, o Lost tem um olhar mais fofinho. Não tem assim um olhar tão feio, tão estranho. Ele é mais. Ele, nesse aspecto consegue imitar melhor os cães do que eu. Nesse aspecto, o Lost é bom imitador. A falar nem por isso, mas a ladrar é até melhor do que eu. Depende, que eu às vezes pareço mais cão do que ele, mas isso é outra história. E aí. Bom. Vamos à música. Sim. Voltamos daqui a pouco então com a nossa informação 3 em ponto. Com novidades que vão alterar as nossas madrugadas. Ah, pois é. Há muito que não acontecia isso. Pois é. Alterar as nossas madrugadas. Mas isso é só para a segunda parte. É, só para a segunda parte. Até já. Até já. Ah! Estamos de volta, ouvintes. O nosso 3 e ponto, segunda parte. É verdade. Então, o que é que me dizes de irmos aqui ao nosso informação 3 em ponto? Podemos ir, à vontade. 3 e ponto, informação. Ah, temos novo genérico, sim senhor. Acho bem, acho bem. Ótimo, então vamos lá ao nosso informação 3 em ponto, ou 3 em ponto de informação, que eu nunca sei. Que isto hoje tem algumas novidades interessantes. Vamos lá então. Informação 3 em ponto. Muito bem. E os pontos a 3 em ponto, que hoje trazem-te algumas novidades, como já disse. Vamos começar, porque aliás, há várias novidades. Vamos começar pela novidade primeira, que diz respeito ao términos do Suburbital War e do Serenamente. Ora, o Suburbital War era um programa que estava aqui desde há muito tempo na TNBS. E o programa terminou então nesta sexta-feira. Ao mesmo tempo também terminou o programa Serenamente. Os dois programas iam para o ar às 2 e 3 e meia da manhã, respectivamente, na Antena Best. O Serenamente foi uma adaptação, já que o programa ia para o ar no Canal 2 e não fazia sentido na Antena Best. Foi uma situação que nós sabíamos que era temporária, tinha de ser e até foi mais tempo do que aquilo que era suposto. Mas, enfim, evite-me nestas coisas. Então... Digamos que vamos ter aqui outros dois programas. A Antena está a fazer uma nova parceria com uma outra produtora chamada Rede Rádio Estúdio. E esta Rede Rádio Estúdio vai-nos trazer então dois programas desde logo. Um deles, a Conexão Hits, uma produção Antena Web Rede Rádio Estúdio. E uma outra, um outro programa chamado Arquivo X. Ora, se um vai para o ar às 2 da manhã, o outro vai para o ar às 4. Hoje temos visitas no estúdio, ótimo, fico contente. Não, isto, aquilo que eu percebi, nós hoje encomendamos aqui uma pizza e tal, porque não é? Estamos a fechar a vitória do Clube Madrileno. Sim, não importa, nós estamos a gravar isto no sábado, não importa, qualquer clube que ganha é madrileno, portanto estamos a fechar a vitória do clube madrileno, que era aquilo que a gente queria que ganhasse, não era? Exatamente. Então, mandamos vir uma pizza e lasanha e afins, mas aqui na maior. Então dizia eu que há o programa das 2 às 4, que é o Conexão Hits, a tal coprodução Antena Web Rede Rádio Estúdio. E depois, a outra produção, Rede Rádio Estúdio apenas, que é o programa Arquivo X, que é apresentado pelo locutor André Colate. Um nome tido muito em conta por nós, aqui na Antena Web, e que vamos voltar então a... Vamos ter, aliás, um programa com a sua voz, o que é algo, para nós, bastante satisfatório. O programa das 2 da manhã será apresentado pelo locutor Eronil do Tex. E terá então a produção Antena Web, portanto, selo de qualidade garantido. Aos domingos, também no programa Fusion Trance, mais um programa que era... Já havia para o ar aqui há muito tempo. Não é um programa de raiz da Antena Best, mas quase. O programa vai para o ar ainda de 2012. Aliás, eu acho que ele começou ainda em 2011, agora não tenho aqui informação à minha frente. Mas eu recordo-me que ele ainda teve o indicativo de uma pessoa que saiu daqui e que não queria depois que a sua voz e qualquer vestígio seu estivesse aqui. Bom, e então deu-se esta situação. Aliás, este programa foi então para o ar durante muito tempo às quintas-feiras, depois aos domingos e acaba então por terminar as suas emissões na Antena Best. Ao fim de 104 programas. Pois é. Portanto, há mais de 2 anos, garantidamente. Bom, e depois vamos ter aqui às 2 da manhã, até às 4, o Balada.com. Mais um programa de produção, Rede Rádio Estúdio e Antena Web. Portanto, produção de conteúdo de qualidade, mais uma vez, onde vamos ter dance music, vamos ter Eurodance, vamos ter um pouco de tudo. Vai ser um programa realmente a não perder, com conteúdos a não perder. E o que eu vos posso dizer é... vamos ter então estes programas. Às 4 ainda estará para definir o tipo de conteúdos que vamos ter aqui, mas enfim, será então um espaço. Às 4 da manhã ainda estamos aqui a estudar, mas vamos esperar que seja um espaço diferente daquilo que estamos habituados aqui a colocar aos nossos ouvintes. Mas garantidamente, sim, das 2 às 4 há o programa que dá pelo nome de Balada.com. E esse programa então vai estrear na próxima semana, esperando que os ouvintes gostem das músicas que vamos colocar aí também para os nossos ouvintes. O Conexão Hits estreia também nesta segunda-feira. Entretanto, a Joana Santos deixou a Antena Web, como já foi anunciado na semana passada, e vamos trazer aqui então outros programas que vão comatar essa situação. Primeiro, e desde logo, como é que eu posso explicar isto? Nós tínhamos aqui uma parceria que ficou temporariamente suspensa com uma outra produtora sucesso no rádio, mas essa parceria foi reavida, não é? E, portanto, temos aqui então uma parceria novamente reativada com a Sucesso no Rádio. E, portanto, os programas Planeta Top 15, Universidade Sertaneja e As 7 Melhores, que tinham terminado, vão afinal manter-se no nosso programa, no nosso, na nossa grade de programação na Antena Best. O Nação Pop vai para o ar às 10h30 da manhã, ocupando então o horário do programa On the Rock, que a Joana Santos apresentava. Já na próxima segunda-feira vai estrear o Compact Disco Portugal, no horário em que ia para o ar o Descoberta edição Joana Santos, ou seja, às 21 horas de segunda-feira. O Compact Disco Portugal, que vai trazer apenas e só tanto discos portugueses, como o próprio nome vai indicando. Mantém-se tudo às quartas e também aos sábados. O programa que dá pelo nome de Quarta na Mente vai continuar a ser exibido, como aliás já foi, mas apenas com a minha apresentação. Já que o programa era feito por mim, em termos de produção e elaboração de conteúdos, passa agora também a ter a minha locução e fará então parte da mesma grade de programas do canal Antena Best. Aos sábados, aliás, às 8 da noite, mantendo então o horário que tinha anteriormente. Por fim, o programa Sintetizador de Voz. Também já os ouvintes já conheceram uma edição esta semana. O programa vai manter-se no mesmo horário, com a mesma duração, mas em vez de Carlos Bonaparte e Joana Santos, terá Carlos Bonaparte e Sofia Santos na locução desse espaço radiofónico, na apresentação do mesmo, enfim. São estas as mudanças. E quero mais uma vez convidar os nossos ouvintes para o próximo dia 1 de junho. Vamos ter daqui a uma semaninha a inauguração da Antena Web Momento. E atenção, porque há uma notícia que queremos dar-vos no próximo dia 1, precisamente. É uma surpresa, portanto não vamos aqui adiantar pormenores, mas fica essa informação. Dia 1 de junho, na emissão no 13 em ponto, vamos dar aqui aos ouvintes uma informação surpresa. Vai ser assim uma emissão em grande, vamos convidar aqui a malta toda, então aí é que vamos mandar vir pizzas, lasanhas, fogo de artifício, vai tudo. E é este então o nosso 3 em ponto informação, que termina aqui. Acabou. É verdade. Acabou, acabou. É, grandes alterações, senhora. Este pessoal quando trabalha, trabalha. Já agora, não sei se os ouvintes se vão visitando, mas se não vão, deviam. Programas-antenaweb.blogspot.com ou .pt, tanto faz. É que esse blog tem muitas, mas mesmo muitas entradas. São mais de 180. E atenção, porque nem todos os programas, ou seja, estão lá todos os que estão no ar e também alguns que não estão. Não é? Então, alguns programas que não estão no ar, mas que os ouvintes podem agora deixar a sua opinião, o seu comentário, enfim. O blog está sempre atualizado, o arquivo, nós estamos aqui a preparar o pacote de atualizações do arquivo, portanto, isto é suposto que tenha ficado para nós, fique daqui a algumas horas, para os ouvintes já deve estar, portanto, mas o que é certo, é que o no blog já está tudo atualizadíssimo. Seguimos com a música, não é? Sim. Então vamos. Vamos, que eu já. Ah, já sei daqui. Vamos então com o Matt Pokora, com o Passe Antoine. O que é que eu fazia sem ti? Não sei. Olha, sem mim, há duas coisas que tu fazes. Pelo menos aqui na rádio, o espetacular e o conto de contar. Sim. E já agora as listas dos três programas também. Sim, também é verdade. A lista dos teus programas, a agenda. Ah, já agora a nossa agenda, esqueci de dizer isso. A nossa agenda está em suspenso até ao dia 1 de julho. A partir de, quer dizer, suspenso, os ouvintes podem voltar, podem continuar a consultar. Mas ela está sem atualizações, porque estamos com outras prioridades. Já aqui fomos falando nesta semana do arquivo, não é? Que enfim, nós ficamos sem emissões de quarta a sexta porque há, enfim, manutenção do arquivo e afins. Mas sim, também tem a nossa agenda, que também é tratada pela Adriana Pequeno. Exato. E pronto, que giro. Aparece-me aqui nas sugestões aqui do nosso, não, do meu Facebook. Há uma pessoa que diz aqui talvez que eu talvez conheça. Que eu talvez conheça, que é o Tareco Boss. Que giro. Será que há algum. Amigo do Lost. É provável. Calhar. Bem, tens que perguntar a ele. Mas então, como eu dizia, vais ouvir Matt Pokora com o Passant Toi. Este cantor-compositor francês é filho do ex-futebolista francês André Tota. Quando ele era mais novo, ele a primeira ambição dele foi ser futebolista. Mas ele até quis ser um jogador profissional, mas ele optou pela música na altura. Uau. Foi membro de um grupo de R&B francês chamado Mic Unity. Esta música pertence ao CD de estreia dele a solo, M. Pokora, de 2004. E já agora, gostas tanto de aprender línguas novas? Sabes o que quer dizer pokora? Não. Pokora é polaco e quer dizer humildade. Ah, eu sabia que era Pocoyó, agora Pocora não sei. É, já sabemos Agora já uma sei. palavra em polaco, que é humildade. Ah, sim. Pois, Pocora, humildade. Sreće, quer dizer sorte em bósnio. Que é o idioma que agora estou a aprender. E Há já dias. agora, para Diz. todos os ouvintes, Bona Seara. É verdade, é verdade. Estavas quase, não é Bona, é Buna. Buna, é isso. Buona Bona Seara. Seara. É verdade. Sim, esta hora já é mais Buona Seara que Bonasio, é verdade. São 4 e tal, portanto. 4 não, 3 e tal. Para nós é Buona Seara. Sabes que na Roménia, isto já agora é romeno, sabes que na Roménia não se diz boa tarde. Quer dizer, boa tarde. Boa tarde e boa noite é a mesma coisa. E começa-se a dizer mais a partir das 6. Mas aqui, segundo a nossa lógica, começa-se a dizer mais cedo. Para nós, a partir do meio-dia é boa tarde. Buona seara. Pronto. Já dizes boa noite quando vais dormir. Não dizes noite às 10 da noite ou 11. Dizes se a pessoa for dormir, senão dizes boa tarde. Good evening. É a mesma ideia do inglês. Já agora, sabias que BT quer dizer ser, também quer dizer estar em Bósnia, ou seja, mais um idioma onde ser e estar quer dizer a mesma coisa? Que coisas são diferentes? Como é que estás? Como é que és? É tão diferente. Mas porquê que as pessoas fizeram isto assim desta forma tão igual? Não pergunto. É que há pessoas que, sei lá, dizerem pá, estás triste, ou dizer és um triste, são coisas tão diferentes. E nem tanto quer dizer a mesma coisa. É, não tem o mesmo poder, epá. És um triste. Não tem a mesma coisa que. Epá, estás triste. Não tem nada a ver. Nada. Não sei Bem, como é que. vamos para a seguinte. Vamos lá. Vamos então ter com as TLC com Unpretty. Esta é uma girl band americana de R&B, pop, soul, funk e new jack swing. Formada em 90 pela Tion Tibos Watkins, Rosonda Shelley Thomas e a Lisa Leftype Lopez, que infelizmente morreu em 2002 num acidente de carro. Elas acabaram o trabalho juntas 3 anos depois da morte da Lisa, porque a morte foi assim, mexeu muito com elas e elas não conseguiram seguir o grupo, as duas juntas, também não quiseram pôr ninguém a substituir a Lisa e as duas tiveram muita dificuldade após a morte da Lisa de seguirem o grupo. E então decidiram acabar 3 anos depois. Esta música pertence ao álbum Fan Mail de 99, que foi um tributo aos fãs. Foi produzido pelo Dallas Austin e co-escrito pelo Austin e pela Watkins, ou seja, pela T-Boz. Já diz isso. Sim, diz. Ia dizer que já agora este foi curiosamente o tal tributo aos fãs como referiste e o álbum de maior sucesso, de longe, das TLC. Sim. Esta música foi criada através de um poema do mesmo nome, escrito pela Watkins, e que falava sobre a dificuldade da mulher e a sua autoestima, a sua imagem, os problemas e os conceitos irreais da beleza, que são sempre postos na mídia. E então o Austin ajudou-a a que este poema fosse adaptado nesta fantástica música. E mais. Ah, para que as suas. Desculpa lá. Para que. Esta música serviu para que as suas fãs femininas se baseassem nos sentimentos portanto, do físico, que não são muito inadequados. Ou melhor, que são inadequados sentir-se. No vídeo. A Lisa Lopes faz linguagem gestual no refrão e tem várias cenas de várias raparigas que não estão bem portanto, com a sua autoestima. A primeira imagem é de uma rapariga que, não digo que é obrigada, mas é muito persuadida pelo namorado para aumentar o peito. Há uma cena que é uma rapariga que quer ter o corpo de modelo, então luta contra, ou melhor, luta com a bulimia, contra a bulimia, para obter o corpo perfeito, mas todas elas acabam no final por desistir do seu intento e dizer não, eu sou assim, gosto de mim assim. É nesse ponto, tipo, tu queres que eu seja assim, mas eu não sou. Sou desta forma, tenho este corpo e as pessoas têm que me aceitar como sou. Eu gosto de mim, não posso estar a estragar-me, a dar cabo de mim, porque a sociedade pode não me aceitar ou os ideais de beleza não são aqueles que eu tenho. Não interessa. Posso dizer que quem escreveu este poema, o Watkins, foi uma rapariga que no seu tempo de secundário foi tipo, não é molestada, mas dois rapazes brancos bateram-lhe e ela sofreu de bullying, por assim dizer, por ser negra. Ou seja, outro ideal de talvez na altura de as brancas é que eram mais bonitas e não as negras. Pronto, isso. É os ideais de beleza que às vezes o cinema e a própria TV e revistas põem cá para fora e as raparigas, pronto, é que sofrem. United States of America. Exatamente. E acabou a informação. Pronto, acabou lá a informação. Vamos usar a música então. Yep, vamos lá. Vamos lá, a música daqui um bocadinho já voltamos para as despedidas. Exatamente. Até já. É, tchau. Ah, yeah. Je me rappelle le jour où je t'ai vu mon amour au détour d'une ruelle. Qui aurait pu imaginer que le destin fougueux comme je l'étais aurait pu nous rapprocher. Tu m'es apparu si belle à mes yeux comme une étincelle qui me donne un nouvel avenir. Tant de plaisir, je t'aime au-delà de toutes mes limites. Tu es ma number one, baby. Je te suis jusqu'au bout. Amant ou bien ami, tu seras la seule, je l'avoue. Je me vois marchant sur nos plaines, passant toi. Je te voudrais mienne, crois en moi. Et que ces mots soient gravés dans la pierre. Gravé dans la pierre, oh, promets-moi. Je ne dirai plus les mots qui touchaient avant. J'en ai bien dit trop. J'ai fait du mal et perdu trop de temps. Aujourd'hui j'ai tant de regrets. Tromper celle qui m'aimait, blesser de mots cruels, ignorer leur sort. Pour tout le mal que j'ai bien pu te faire, je demande pardon. Crois-moi que j'en ai souffert autrefois. Tu es ma number one, baby. Je te suis jusqu'au bout. Amour. Sois gravé dans la pierre, oh, promets-moi. Je me vois comme dans un poème, passant toi. Vivre la bohème, crois en moi. Et que ces mots soient gravés dans la pierre, oh, promets-moi. Donne-moi une dernière. Donne-moi une dernière. Donne-moi une dernière. Your nose if you said so. You can buy all the makeup the man can make. Já cá estamos, ouvintes! Para a nossa terceira parte. E despedidas. É, e já para duas músicas. É verdade, duas músicas. Pois, porque primeiro estamos aqui, depois é que são as músicas e depois é que são as despedidas, não é? Ao contrário. Vocês antecipam primeiro e as músicas passam depois, já passam fora do programa. Ah, pois, exato. Portanto, a gente tem que se despedir só depois. Já. Para já vamos às musiquinhas. Sim, vamos lá às musiquinhas. Vamos então. Já parece que estou a falar para quem? Para os meus amiguinhos. Estamos na conta de cantar. Ah, estamos. Agora desceu aqui a Drica, só para dizer um auá. Não. É verdade. Vamos à música? Sim. Ok. Vamos então a começar esta eu parte. Estou com um desenho animado. Não é bom assim animado, mas é uma voz assim de pequenino. Enfim, é um bocadinho. Nota-se que é um falsete, mas vá. Sim. O falsete, ok. Então, é aquilo, então. Aquilo que faz o Nuno Guerreiro. Exato, exato. Sim, sim. E faz muito bem. Vamos então ao Chris René com Young Omi. Este é um cantor e compositor americano, também é músico e produtor de Santa Cruz, Califórnia. Ele esteve numa banda chamada Diversion, mas depois decidiu fazer carreira a solo. Era diversão a mais para ele. Vai, E diversion. sim, ele participou na primeira série do X Factor USA. E foi um dos mais originais que passaram por lá, que ele cantou esta música lá no programa e foi um dos finalistas. Acabou em terceiro lugar, teve como mentor o Riley Reid. E tal como eu disse, acabou em terceiro lugar, atrás da vencedora Melanie Amaro e do que ficou em segundo, John Krasick. Ou Krasick. A Melanie Amaro ainda é conhecida. Este é o primeiro single do álbum de estreia I'm Right Here de 2012. Só uma coisa, ele durante este programa que ele participou, ele fez uma promessa ao Riley Reid no início do programa, na primeira audição, quando ele passou, e cumpriu-a até ao fim. E penso que tem cumprido, porque ele tinha. É um cantor que veio de um passado de drogas e ele deixou a droga para entrar no programa. Quando entrou, ele tinha uns dias, quase um mês, sem se drogar e acho que também não bebia. E ele prometeu ao Larry Reed, quando ele passou, claro, que não ia. Tocar e até ao fim do programa ele cumpriu a promessa, e mesmo depois que o Larry continuou a apoiá-lo, ele não se meteu mais. Ou seja, o programa valeu-lhe isso, né? Ele continuar limpo está Valeu-lhe possivelmente uma vida muito mais longa. exato, Possivelmente? Não, certamente. sim, e também uma vida mais feliz ao lado do filho, né? Porque ele na altura tinha um filho pequeno. E também, por curiosidade, a irmã participou no mesmo programa, mas não foi tão longe quanto ele. É vida, o que é que se pode dizer? Pois, é uma irmã, mas. Não. Pois não. Também o outro lá não participou com, lá no Rising Star. Não participou com a namorada e a namorada não ficou pelo caminho. Por acaso Pronto. chamava-se Adriana, já não sei qual é que era o tipo, mas sim que se o nome da rapariga porque se chamava Adriana. Portanto, O sei que que ela. Sei que ela. era a tua vida sem uma Adriana? Pois não. E melhor do que uma são mesmo duas. Pois? Realmente? Ai, ai. E Isto sim, cara. vamos para a última música com En Vogue com Don't Let Go, Love. Esta é uma banda feminina americana de R&B. Banda não, um grupo, desculpa. De Oakland, Califórnia, formada em 89, ainda está no ativo. Esta música foi escrita pelo Ivan Matias, pelo Andrea Martin e pela Marquise. É Marquise. Não é daqueles marquises que as casas têm. É o tipo marquises. Opa! Marquise, que nome tão giro. Marquise at the Ridge. Ou Ridge. Ridge. Pronto. E produzida pelo Organizer. Porra, porra, Está Miles. complicado. E Eva Matias. Isso é culpa da Marquise. Eu acho que sim. É uma marquise, quer dizer, foi escrita também pela Marquise, mas foi produzido pelo Organized Noise, pelo barulho do organizado. O Organized Noise produzindo a Marquise. Pronto. Esta música foi então produzida, como eu disse, para a banda sonora do Set It Off de 96 e também apareceu no terceiro álbum do grupo chamado Evitree de 97. Originalmente foi chamada Friendship. Foi o primeiro projeto que não foi totalmente criado ou produzido por Thomas McEnroy e Denzil Foster, já que o quarteto chamou os quatro hitmakers, como eles chamam, que são aqueles que fazem aqueles hits mesmo, ou seja, o Babyface, o David Foster, a Diane Warren e Evan Matthias, além de outros, para fazer um novo som moderno para o grupo, para trazer um som moderno ao grupo. E pronto. Fazedores de hits, não sabia que existia. Ok. Fazedores de hits. Aqui estes quatro, Babyface, David Foster, Diane Warren e Evan Matthias, onde metem o dedo, o hit, ou seja, aquela música vai logo disparada para as tabelas, ou seja, esta música também esteve muito bem classificada, nos tops. E em tudo que eles tocam, ao menos que eu tenha ouvido assim músicas que onde eles estejam os quatro, Então, vão disparadas. isso é a mesma coisa que o Pitbull, então. Também é um hitmaker. Pois. Fazes uma música com refrão, diz para lá uns versos, não sei o quê, mistura inglês com espanhol, é um sucesso. Exatamente. Ele e o David Guetta, mas o David Guetta faz com classe, vai lá. Pois, David até. Mas pronto, vamos a ver também, por exemplo, o Carlos Santana, quando se junta a alguém, Também uma pensei que ia dizer o música Carlos dele, Bonaparte. pronto, aí. Mas é um caso à parte, claro. Carlos Santana é aquele deus da guitarra. E o Carlos Bonaparte também é um hitmaker. Quando faço uma música que é um sucesso em minha casa, que nem imaginas. Oh! Ai, ai. Eu não posso dizer isso. Por que não? Então, só se Vai, for mano. hitmaker da cana rachada. Ah, pois não sei, nunca te ouvi a cantar. Mas... Ah, um É que queres bocadinho. ouvir? É o melhor. Temos que fazer um dueto, acho que sim. Oh, não pensar. Já agora, mas deixaste-me curioso com uma correção que te fizeste há pouco. Com uma autocorreção que fizeste há pouco. Ah, então, sei que é uma banda. Banda não, peço desculpa, grupo. Qual é que é a diferença entre um grupo e uma banda? Eu fiz essa correção porque as En Vogue é mesmo um grupo. A banda, eu considero uma banda, tipo, por exemplo, os U2 são uma banda, os Scorpions, os Queen, Sim, mas têm. qual é que é a diferença? Ah, ou seja, uma banda é os que têm, inclusive, têm tudo inclusiva, não é? Como os Bon Jovi, assim, que tem os vários elementos, uns fazem isto, outros fazem aquilo, aqui não, as quatro cantam só. Não há Exato. nenhuma que. Uma toca bateria, outra piano, outra guitarra, outra baixo e uma é que é vocal. Não, são as quatro vocais, e o resto está fora, porque as En Vogue são elas. Os que tocam à volta delas não fazem parte das En Vogue. As En Vogue é só o quarteto, as cantoras. Os que fazem música à volta delas, por exemplo, Só numa música ao monitor, não vivo. sei. Aí é os acompanhantes. Esses é que são a banda. Nunca tinha pensado nisso. Então, Essa é a banda. mas porquê que se chama Girls Band? Deve ser pela sonoridade, não? Girls Band, Boys Band. É, deve ser. Pois, Boys Group não tinha a mesma. Boys Group não tinha a mesma sonoridade, não? Faz sentido. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que é realmente uma grande. Porque nunca tinha pensado nisso. É uma grande diferença, realmente. Mas pronto. Também Quer dizer, pode dizer que o Bon uma banda não Jovi deixa. também é um grupo, não é? Sim, uma banda não deixa de ser um grupo, mas um grupo não tem que ser necessariamente. Não é uma banda. Ou seja, uma banda é um grupo, sempre. Um grupo pode ou não ser uma banda. Sim, senhor. Que pinta. Olha, hoje fiquei a saber uma coisa muito importante. Hoje não, amanhã. Que isto vai para amanhã, porque não fiquei a saber hoje. Amanhã. Amanhã aprendi uma coisa. Isto de categoria. Duas. Até aprendeste humildade em polaco. Ah, pois é. Humildade em placa, que é pouco orar. Exato. Já podes Pois. começar a aprender a polaco. Mas é que o polaco não tem alfabeto latino? Ou tem? Acho que não. Acho que o polaco utiliza outro sistema. Não sei. Bem, Cracóvia escreve-se Krakow, ou como é que se chama? Varsava, ou Varsava, não sei, Varsóvia. Então tem que ver. Ah, mas eu já estou mais na onda do Bósnio. Pronto, eu estou na onda do romeno. Yidam. Não. Yidan Tva Tri Kshetri. Kshetri, ou seja, 1, 2, 3, 4. Pet, 5. Chest, 6. Sedam, 7. Osam, 8. David, 9. Esqueci-me, fora 10. Pronto, já sabes mais que eu. Eu só Isso é sei que. pelo 4. E sei que nula é zero. Eu só sei 1, 2, 3, tantro. Patro. 4. É melhor do que tu disseste pato. Pois, ah, já te contaram essa. Pois, uma vez disse assim lá no princípio, disse pato, que é. Pato é cama, basicamente. Em romeno. Ah, já na altura, enfim. É. Não vou fazer comentários. Ai, ai. Pá, depois do romeno é mais ou menos fácil, porque não há muitas coisas que são parecidas com. Sabes como é que se diz carne de porco em romeno? Não, ainda não cheguei a essa parte. Carne de porco. Ah, obrigada. Ou seja, é parecido. Eu creio que porco se diz porco, agora não tenho certeza, mas carne é carne. Isso é. Ainda só aprendi o bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, eu me chamo e eu sou de. Olha, por exemplo. E do 1 ao 4. Pronto. Olha, esta é capaz de ser mais fácil para ti. Deixa cá ver. Tu que sabes espanhol e francês. Francês não sei se sabes, mas pronto, mas Bem. espanhol. Pronto. Segunda-feira em espanhol é lunes. Sim. Em romeno é luni. Ou seja, martes é martie, miércoles é miércur. Ou seja, há muitas presenças O espanhol. com o espanhol. Pronto. O francês é mais lundi, mardi, mercredi. Há muitas presenças. Porque sabes porquê? Porque estes idiomas, nós não. Nós somos pessoas muito da feira. Mas as pessoas lune, lua, depois terça é o dia de Marte, quarta é o dia de Mercúrio. E por isso é que estes nos idiomas latinos é muito muito igual. Mercredi, miércoles, Mercúrio, não sei como é que se diz em italiano, mas será alguma coisa assim do género. Depois sei que já não sei porque é que se chama domingo, mas acho que tem a ver com a igreja, porque depois também por exemplo, romeno é dominica, portanto eu acho que isto é domingo, dominica, mas aqui há diferenças, há dimanche, pois não sei, aí já há diferenças. Mas depois quinta-feira, por exemplo, é o dia de Júpiter. E sexta é o dia de Vênus. Daí, Wiener, Viernes, Vendredi. Que é isso? Pois lá há outros países como a Alemanha e a Inglaterra que domingo é o dia do sol, por isso é que é Sunday ou Sonntag. Aquilo tem muitas simbologias. Não, já não sei aquela que era dia das feiras, as feiras. Não sei porque que é assim feira. É isso. Olá. Sim, estava a ver. Ah. É isso. Pronto. Fica aqui uma explicação porque é que são. Porque é que são os dias no idioma latino, a exceção do nosso português. Porque é que os dias se chamam assim? Nos idiomas latinos. Mas já sabem, aprender a Bósnia ou Bolaco. Escrevam-nos para geral@radioturno.info e mandam, não chega, mas é igual. Podem-nos mandar sugestões com polaco e bósnio. O que te parece? Uma boa ideia? Pois. Ou então polósnio e baco. Também dá. Eu acho que isso é giro. Polósnio. E Bónia? Acho que sim. Em Bónia fala-se Baco. Na Polónia. O que é que se fala? Fala-se Polónio. Está bem. Coitadinho. Bem. Vamos chegar por aqui, não é? Sim. Então, pronto, ouvintes. Uma boa tarde para todos. Fiquem bem. Portem-se bem. E até para a semana. Não te esperas, nossos ouvintes? Ah, te espero. Ah, sim. Ah, sim. Não. Pronto, como cá vamos dizer, nós voltamos para a semana, se não houver nenhum problema, nem houver nenhum atrasos, nem adormecimentos, nem adormiocos, nem trânsito, nem nada. Mas acho que hoje, como há aqui, ainda deve Obrigado estar pela por aqui reprimenda. um rescaldo de ontem, por causa dos espanhóis, não Claro. é? Deve haver aqui muitos espanhóis ainda, penso eu. Talvez não, talvez tenham ido todos já para Madrid. Pois é, as votações também, pronto, ok. As votações das eleições. Era comissionado a pé. Exato. Portanto, nós ficamos por aqui, nos despedimos, voltamos para a semana. Espero que tenham É gostado. verdade. Eu gostei de estar com vocês. O Carlos também penso que sim. Também Também, penso também. que. Não penso. É melhor não pensar. Mas eu gostei de estar aqui com o Carlos. Eu penso que ele deve ter gostado de estar aqui comigo. Senão não me Claro. aturava. E pronto. Claro que sim. E tchau, tchau. Vamos à música. E até Até para a semana. a semana. Open up my mind with these spoken words. Let this music heal like an overture. Now she's the only one, yeah, yeah. And so I roll with her. Ooh, that's how it's supposed to be. Living life with loved ones close to me. Shh, this is the remedy, and I got the recipe. I don't need no Hennessy. Yeah, it's been 9 months now. Haven't had a drink, and I'm starting to see clear now. I'm putting all my fears down. I can hear the cheers now. Seeing peace signs when I look around. Hey, young homie, what you tripping on? Looking at life like, how did I get it wrong? Life's too short now to live it long. To my brothers and sisters, when will we get along? Hey, young homie, what you tripping on? Looking at life like, how did I get it wrong? Life's too short now to live it long. To my brothers and sisters from where we get along. Open up your eyes, look around. Homie, can you see how it's going down? Brothers locked up, sisters knocked up. If you wanna build your love up, put your hate down. Ooh, that's the only way to live. Turn the negatives to positives. It's gonna be alright, by Molly said. What the dumb shit, keep it moving, that's the time it is. Hey, young homie, what you tripping on? Looking at life like, how did I get it wrong? Life's too short. to my brothers and sisters from where we get along. Give peace to the war in the streets, give peace to the evil that creeps, yeah. I just rise with my hand to the sky, live life like I'm never gonna die, See many fighting and fussing over nothing, so much destruction, looking at puppets combusting like nothing. Now listen, it takes education to change your reputation, from bad to good to getting better, now you're elevating. They be singing, families hanging, everybody's chilling, not gonna stop this, living on a feeling. Man, this is the real thing, tell me can you feel me? Wait till they drop this, dancing on the ceiling. Hey, young homie, what you tripping on? What you really tripping on? Life's too short, gotta live it long. Tell my brothers and sisters from where we get along. Hey, young homie, what you tripping on? Looking at life like, how did I get it wrong? Life's too short, gotta live it long. Tell my brothers and sisters from where we get along.